CBN Foz. 5 horas e 45 minutos, temperatura de 35 graus aqui na fronteira. Muito boa tarde a você que está na sintonia da rádio que toca notícia na Terra das Cataratas, em 1320 AM, também cbnfoz.com.br. Eu sou Cristina Pinheiro e trago você as informações desta terça-feira, dia 28 de janeiro de 2014, começando pelo trânsito. Trânsito. Na Ponte Internacional da Amizade, entre Brasil e Paraguai, registra de pouco movimento, quase não há lentidão na passagem pelas duas aduanas. Na região da Ponte Tancredo Neves, entre Brasil e Argentina, o movimento maior é de caminhões que seguem para a estação aduaneira do interior. Quem segue a região norte encontra a Avenida JK com grande fluxo de veículos até o viaduto e na sequência da Avenida Tancredo Neves. Formação de pequenas filas no trevo do Sesc e da Avenida Silvio Américo Sasdelli. Tem atenção redobrada na rotatória do Porto Belo e Vila C. Ali da BR-277, lentidão no acesso a Foz do Iguaçu pela Avenida Costa e Silva. Na rodovia, o trânsito também é intenso até a entrada do bairro Três Lagoas. Atenção redobrada ainda na rotatória da Avenida Costa e Silva com a Avenida Jules Rimet. A Avenida Paraná segue com movimentação intensa nos sentidos norte e sul, com pequeno congestionamento ali próximo ao cruzamento com a Avenida República Argentina e também com a Avenida José Maria de Brito. Na metade sul, a via que registra o maior fluxo de veículos é a General Meira. Boletim de trânsito nas ondas da CBN Foz. Participe da nossa comunidade, compartilhe sua informação e auxilie na orientação dos demais motoristas. O telefone é 3523-2211. Envie também sua informação por SMS para o 91336470 ou via Twitter para @CBNFoz. Jornal da CBN, segunda edição. O governador Beto Richa recebeu um grupo de taxistas nesta terça-feira em Curitiba e anunciou que os taxistas profissionais que atuam em associações e cooperativas de táxi não precisarão mais contratar um seguro automotivo de bancos ou seguradoras para ter acesso à linha de crédito do Banco do Empreendedor Taxista da Fomento Paraná. O encontro, realizado no Palácio Iguaçu, teve a participação de 25 representantes de associações e cooperativas que atuam em Curitiba e região metropolitana. Produtores de Foz do Iguaçu que participam do programa de aquisição de alimentos Compra Direta da Agricultura Familiar já estão retirando o cartão do Banco do Brasil para ter acesso aos valores que são repassados pelo Ministério da Agricultura. Agora há pouco, durante entrevista ao programa CBN Foz, edição da tarde, o secretário de Agricultura de Foz do Iguaçu, João Matkevski, falou sobre o programa e a entrega do cartão. Isso é um programa federal que nós temos convênio da Prefeitura de Foz do Iguaçu com o Ministério da Agricultura, operacionado aí pela Secretaria de Agricultura, onde a Secretaria organiza desde a produção com esses produtos familiares de Foz do Iguaçu. A gente participa também na logística e participamos também juntamente com eles na venda do produto, que seria na comercialização. E esse programa é um programa de aquisição de alimentos que vem diretamente na comercialização, onde que o município organizou um grupo de 110 produtores para venda desses produtos para o Ministério. Né? Os produtores cadastrados estão recebendo esse cartão do Banco do Brasil, onde que funciona da seguinte maneira. O produtor vende os produtos oriundos da agricultura familiar, onde são basicamente hortifruti granjeiros, e também produtos da agroindústria. São uma série de produtos que o produtor produz na sua propriedade e pode entregar. E quem paga esse valor, repassa esse valor, é o governo federal. Aí ele entrega para o município recebe essa mercadoria, todos entregues no Banco de Alimentos de Foz do Iguaçu, e assim que recebe, com nota fiscal do produtor, a prefeitura organiza a documentação, os produtos que foram entregados e os valores são repassados para Brasília. Brasília deposita esse valor na conta dele, que ele recebeu esse cartão para retirar. Então a prefeitura não trabalha com dinheiro, sim com documentação e produto. Dentro do Banco de Alimentos é recebido esse produto, é conferido, e a partir daí já fica por conta da Secretaria de Ação Social, a doutora Cláudia, que faz a distribuição desses produtos para entidades de Foz do Iguaçu. São entidades cadastradas junto com a assistência social, juntamente com o banco de alimentos, que vão receber e tem um dia da semana lá para retirar esses produtos no banco de alimentos. Aqui no município, 110 produtores familiares fornecem alimentos que são repassados diretamente ao Banco de Alimentos do município. O MEC divulgou a lista dos alunos classificados na segunda chamada do SISU. A reportagem é de Thaís Montenegro. O MEC, através do Sistema de Seleção Unificado SISU do Governo Federal, divulgou ontem os candidatos aprovados em segunda chamada através do Enem. Estudantes que não passaram na primeira chamada, divulgada em 20 de janeiro, têm agora uma nova oportunidade. O MEC avisou os candidatos que passaram em segunda chamada através de e-mail, SMS e também no site sisu.mec.gov.br. Em Foz do Iguaçu, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, e o Instituto Federal do Paraná, IFPR, aguardam os candidatos aprovados em segunda chamada para realização de matrícula nos dias 31 de janeiro, 3 e 4 de fevereiro. Para matrícula na UniOeste, o estudante deve comparecer à Secretaria Acadêmica nos campus do curso escolhido. A universidade oferece mais informações no site www.unioeste.br/sisu e pelo telefone 3576-8100. A entrega de documentos para quem ingressou na UNILA deve ser feita em sua sede, na Avenida Tancredo Neves, 6731, no PTI, das 8h30 da manhã às 4h30 da tarde. Já para candidatos que não moram em Foz do Iguaçu, a matrícula na UNILA poderá ser feita via internet e correios, através do e-mail matriculasisu2014@unila.edu.br. O aprovado pode entrar em contato com a instituição pelos telefones 3576-2119 ou 3576-7378. Já o IFPR Campus de Foz do Iguaçu aguarda os candidatos que passaram em segunda chamada nos dois cursos disponibilizados, Física e Análise e Desenvolvimento de Sistemas, na Avenida Araucária, 780, Vila A. O telefone de contato da instituição em Foz do Iguaçu é 3422-5300. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 5 horas e 52 minutos. 3 escolas de Foz do Iguaçu foram selecionadas na primeira etapa do programa Mais Cultura nas Escolas do Governo Federal. As escolas municipais Emílio de Menezes, Olavo Bilac e Adélis Anoto, Escalco, farão parte do projeto que busca a inserção cultural de estudantes das camadas mais pobres da população. As atividades deverão começar no início de março e atenderão cerca de 660 crianças e 8.500 pessoas, entre estudantes, professores, familiares e membros da comunidade. Em todo o país foram selecionados 1.001 projetos nesta primeira etapa. Cada projeto selecionado receberá entre R$ 20 mil e R$ 22 mil do programa Dinheiro Direto na Escola do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O valor será calculado conforme o número de alunos matriculados na escola. O recurso deverá ser investido na contratação de serviços culturais relacionados às atividades artísticas e pedagógicas. Foz do Iguaçu consumiu mais água do que o normal nos últimos dias e quem explica é a repórter Thaís Montenegro. O consumo de água em Foz do Iguaçu nos últimos 9 dias foi 8% maior do que o mesmo período do ano passado. Para atender a demanda, a Sanepar aumentou a produção de água em 30 milhões de litros, volume equivalente ao necessário para encher 16 piscinas olímpicas. Entre os dias 18 e 27 deste mês, a Sanepar produziu nas duas estações de tratamento de água do município quase 400 milhões de litros de água. As altas temperaturas registradas na cidade estão diretamente ligadas a esse acréscimo. Desde o último dia 18, foi registrada uma temperatura média de 33 graus. Neste mesmo período, no ano anterior, a temperatura média na cidade foi de 29 graus. Segundo o coordenador industrial da Sanepar em Foz do Iguaçu, Luiz Carlos Medeiros, esse consumo elevado deve continuar até meados de fevereiro. Vou só ficar tranquilo que a gente está trabalhando, as nossas estações estão atendendo a demanda e não vai haver problema com o abastecimento. Eu acredito que vai ainda até meados do mês de fevereiro, onde começa a reduzir essa temperatura. Até então, até a primeira quinzena, pelo menos de fevereiro, vai continuar esse consumo. Segundo a Sanepar, mesmo com a população consumindo mais água, não há risco de desabastecimento. Os níveis de água dos mananciais da cidade, que são o rio Tamanduai e o lago de Itaipu, estão normais. Porém, a Sanepar orienta para que os consumidores utilizem a água com racionalidade. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Olha, falando em água, amanhã o fornecimento deve ser interrompido em alguns bairros da região nordeste de Foz do Iguaçu e quem explica é o repórter Maurício Freire. A Sanepar está avisando os usuários que nesta quarta-feira fará obras de interligação de redes de distribuição de água na região de Três Lagoas. Os trabalhos irão prejudicar o fornecimento de água no período das 8h30 da manhã às 5 horas da tarde nos bairros Tucuruí, Fernanda, Jaqueline, Graúna, Colombelli, Sol de Maio, Maria Tereza e Congonhas. A previsão é de que o abastecimento esteja normalizado até às 6h30 da noite. Clientes que não possuem caixa d'água domiciliar podem ficar desabastecidos temporariamente. A Sanepar lembra que, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, cada imóvel deve ter caixa d'água com capacidade para atender às necessidades por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros. A previsão é de que, até o final deste mês, a Companhia de Saneamento do Paraná complete a implantação de mais de 26 quilômetros de rede coletora de esgoto em Foz do Iguaçu. São 1.300 imóveis beneficiados em diversos bairros da cidade. O investimento de R$ 1,9 milhões nos últimos 15 meses foi feito com recursos próprios da empresa. As ampliações fazem parte do programa Expansar, criado para otimizar a capacidade já instalada do serviço de coleta e tratamento de esgoto em todo o estado. As obras do programa priorizam áreas com grande concentração urbana. Em 2013, foram disponibilizados recursos em 8 unidades regionais da empresa, incluindo Foz do Iguaçu. Maurício Freire, para a CBN Foz. 5 horas e 57 minutos, vamos conferir agora as informações do setor de segurança pública na região de fronteira com o repórter Valdecir Marcos. Boa tarde, Marcão. Muito boa tarde, Cris. Voltamos à programação da CBN para informar que amanhã, na área de segurança pública, estaremos repercutindo o caso de um indivíduo que está usando documentos falsos. Um cidadão em Maringá acabou perdendo seus documentos ou teve-os furtados. E esse cidadão agora está fazendo uso desse documento para criar situações ilegais. O próprio dono já foi preso por cerca de 1 ano e 3 meses por conta destes documentos terem sido usados para práticas criminosas. Nós vamos trazer detalhes disso na programação CBN, voltada à área de segurança pública, que começa às 6 da manhã, aqui na Rádio Que Toca Notícia. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos. Obrigada, Marcão. Em entrevista hoje pela manhã, o programa CBN Foz, o delegado adjunto da Delegacia da Polícia Civil de Foz do Iguaçu, Geraldo Evangelista, falou sobre o crescimento da procura pelo serviço de boletim de ocorrência online, serviço implantado em 2011 na delegacia. Essa delegacia eletrônica, ela foi criada no ano de 2011 e ela veio a suprir uma lacuna que existia no Departamento da Polícia Civil. Ou seja, ela oferece agora serviços à população na área de segurança pública por meio da utilização da internet. Então, foi proporcionado um meio de comunicação entre o Estado, a Polícia Civil e o cidadão, possibilitando, então, a obtenção de um registro, de um boletim de ocorrência, sem necessidade do deslocamento físico até uma delegacia de polícia. De acordo com o delegado, diversas ocorrências podem ser feitas através da internet, até mesmo denúncias anônimas. Essas ocorrências, em especial, que informem furto ou perda de placas de veículo, furto ou perda de documentos, como, por exemplo, CRLV, identidade, CPF, CNH, furto ou perdas de objetos, furto ou perda de cartões bancários, cheque, dinheiro, ou ainda possibilita também a execução de denúncias anônimas que possibilitem aí os atos de investigação criminal. Palavras de Geraldo Evangelista, delegado adjunto da Delegacia da Polícia Civil aqui de Foz do Iguaçu, em entrevista hoje pela manhã ao programa CBN Foz. 35 graus de temperatura neste final de tarde aqui na fronteira. Para amanhã, quarta-feira, a previsão do CIMEPAR é nebulosidade com possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde. As temperaturas oscilam entre 22 e 33 graus em Foz do Iguaçu e municípios vizinhos. Continue na sintonia da Rádio Que Toca Notícia na Terra das Cataratas em 1320 AM e também cbnfoz.com.br. Jornal da CBN, segunda edição em rede nacional. Outras notícias no site também amanhã, a partir das 9 horas da manhã. amanhã no programa CBN Foz, na apresentação de Valdecir Marcos. Jornal da CBN, segunda